Boa tarde, São Carlos! Boa tarde, Brasil! Estamos hoje aqui de volta com a Hora da Capivara. Hoje é sexta-feira, 13 de maio de 2016. Primeiro dia do novo governo, né? Teve o afastamento da Dilma. E agora quem tá no governo é o Temer, né? Ô, João Costa, você tá aqui com a gente hoje, né? Como é que você passou aí esses dias aí? Boa tarde, gente! Boa tarde, Jarbas! Tamo aí começando mais um programa, Hora da Capivara, com muita alegria, né? Apesar dos fatos ser um pouco complicado pra nós entender. Os fatos de a Dilma foi embora, agora a gente tem que temer bastante, né? Essa situação. Mas vamos ver o que acontece, né? Sexta-feira 13, hoje é dia de ir pras encruzilhadas, né? Mas vamos com cuidado, né, gente? Vamos com cuidado. Vamos ver se tem progresso ou não tem progresso nessa situação nova. E hoje a gente demos sorte que aqui nos estúdios da Capivara, né, da rádio, tinha um programador aqui que ele é o Capivarov, né, e ele é enxadrista e filósofo também. E o que você achou, Capivarov, desses últimos acontecimentos aí no Brasil? O senhor acha que vai melhorar agora, daqui pra frente? Eu acho que vai melhorar, como sempre tenho achado nos últimos poucos anos que eu vivi até hoje, 35 anos. Eu acho que a temperatura ambiente, ela é temperada, e esse tempero todo, acho que, se não traz, ainda vai trazer bons ventos para depois da sexta-feira 13, que é hoje, 13 de maio. Eu acho que o futuro é promissor. Que bom também. Eu sempre acredito em Deus, né? Não tem medo do que tá por vir. Mas essa coisa sexta-feira 13, do Temer, né? Ele tem uma cara meio de vampiro. Né? Me lembra aquele ator búlgaro lá, o Bela Lugosi. Conhece esse cara? Fazia uns filmes antigos do Conde Drácula. Eu lembrei de uma música do Arnaldo Batista, que, aliás, do Arnaldo Batista não, do Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, que chama Filme de Terror. Vamos começar com ela então, né? Já que sexta-feira 13, não vamos perder a oportunidade. Sair de casa agora, deixe os filhos com os filhos. bafule e um filme de terror. Um crucifixo. Quem ousar sair de casa, passe a tranca e feche o trinco. O chão, o cendano império da Tijuca, o cemitério do Caju, cemitério do Caju, o cine império da Tijuca. O chão, o cinema império da Tijuca, o cine. O sangue jorre porra de terror. Com quem dança e ama agora o meu amor. Bruxas, medos e suspiros, dentes, pelos e vampiros. Quem ousar deixar de lado, abra os olhos com os vizinhos. Chão. Império da Tijuca, o cemitério do Caju, cemitério do Caju, o cine império da Tijuca. O chão, o cinema império da Tijuca, o cemitério do Caju, cemitério do Caju, o cine império da Tijuca. O chão, o chão, o chão. Isso aí, pessoal. Isso aí foi então o Sérgio Sampaio, filme de terror. E o Capivarov tava falando aqui, o que, que você ia falar do Sérgio Sampaio? Pois é, digníssimo, saudoso, Sérgio Sampaio, esse compositor capixaba de Cachoeiro do Itapimirim, Espírito Santo, terra de grandes nomes da nossa cultura, como Roberto Carlos, como Rubem Braga, grande cronista, contista, que enaltece a nossa língua portuguesa, e dentre muitos outros grandes artistas na história. É óbvio que uma cidade como essa, depois de sexta-feira 13 de maio, merece uma tocha olímpica que vai passar pela cidade no dia preciso 15 de maio, domingo, agora. Depois de uma sexta-feira 13, a gente merece uma tocha olímpica, ou não? É, olha só, é a pira olímpica passando na capital secreta do mundo, a Cachoeira do Itapemirim. Fico pensando nessas coisas, né? Vai passar essas 13 de maio, pira olímpica. Eu não entendo essas coisas. Parece, eu sou um pouco supersticioso, né, para essas coisas. Fico pensando, né? É uma pira essas coisas, é uma pira. Vocês são supersticiosos? Diga para nós a superstição que vocês têm. O Jarba já disse que acredita em Deus, né? Tem fé no mundo. Olha, supersticioso, assim, não vou dizer que eu sou, assim, muito, não tenho aquela coisa de tique com não sei o que, entender? Mas tô sempre atento, né? É preciso estar atento e forte sempre, assim, então a gente não pode nunca subestimar a nossa intuição. Se você acha que a coisa não tá, que você não deve fazer tal coisa, você não deve fazer tal coisa, entendeu? Mas voltando no assunto de Cachoeiro Itapimirim, a gente ia tocar agora uma música então do Roberto Carlos, né? A gente nunca tocou o Roberto Carlos aqui no programa. O que você acha, João Costa? Olha, pra dizer a verdade, eu sou um admirador do rei, o Roberto Carlos, né? É ruim pensar que o rei que nós tem é esse, mas tá bom também, vamos pensando, porque ele tem umas letras boas. Dizer que essa música que nós vamos tocar é do álbum de 76 do Roberto. É, o progresso, na verdade. E é uma música que tá junto do álbum em que ele canta tudo que é ilegal, imoral e engorda, é o que a gente gosta, né? Foi uma boa música, rock and roll do Roberto. Essa música aí, vamos ver, composição do menino. Vamos lá. Eu queria poder afagar uma fera terrível. Eu queria poder transformar tanta coisa impossível. Eu queria dizer tanta coisa que pudesse fazer eu ficar bem comigo. Eu queria poder abraçar meu maior inimigo. Eu queria não ver tantas nuvens escuras nos ares. Navegar sem achar tantas manchas de óleo nos mares. E as baleias desaparecendo por falta de escrúpulos comerciais. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará. Queria ser civilizado como os animais. Eu queria não ver todo o verde da terra morrendo. E das águas dos rios os peixes desaparecendo. Eu queria gritar que esse tal de ouro negro não passa de um negro veneno. E sabemos que por tudo isso vivemos bem menos. Eu não posso aceitar certas coisas que eu não entendo. O comércio das armas de guerra, da morte vivendo. Eu queria falar de alegria ao invés de tristeza, mas não sou capaz. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, larará, larará, larará, larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Larará, larará, larará, larará, larará. Eu queria ser civilizado como os animais. Não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Eu não sou contra o progresso, mas apelo pro bom senso. Um erro não conserta o outro, isso é o que eu penso. Tá aí, voltamos, né? Pensando que eu também queria ser civilizado como os animais. É isso que eu... E depois ele também fala sobre o petróleo, né? O ouro negro, que é um veneno. Vamos ver, né, o que, que eles vão fazer com esse tarde ouro negro dessa vez. É, minha esperança é no futuro vindouro aí, com muitas coisas boas, apesar da nossa sexta-feira 13. Roberto Carlos também era supersticioso, né? Tá falando bastante sobre superstição. Mas é isso aí. Como é que a gente vai pensar o progresso com toda essa bagunça que nos enroda? Eu acho que o segredo é realmente ter fé, né? Ter fé na vida. E fazer aquilo que você acha certo, não aquilo que estão dizendo pra você fazer. É isso aí, rapaz. Eu sempre acho que é assim, o ser humano tá no mundo, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. Mas então acho que as pessoas deveriam se tratar sempre de igual para igual por causa disso, porque a gente tá todo mundo nessa aventura que é tá vivo no mundo, né? Mas eu acho que assim, vai todo mundo, a gente veio e a gente vai pro mesmo lugar, né? Então ninguém é melhor que ninguém. Isso aí fez eu lembrar, inclusive, de uma música aqui do Pinduca, rapaz. O senhor conhece o Pinduca, o Capivaró? O nome não me é estranho, porque rima com Sivuca. E o Sivuca eu me lembro muito bem, grande mestre do frevo, do carnaval. Nordeste, Pernambuco, tudo que há de bom nesse país. O Sivuca é um mestre. Mas o Pinduca também. O Pinduca, ele é paraense. Então ele toca uns carimbó. O senhor gosta de carimbó, João Costa? Ah, não gosto. Não vou dizer a verdade pra vocês. Eu não gosto não do carimbó. É muito diferente das coisas que eu costumo ouvir. E eu acho estranho, meu corpo mexe estranho quando eu ouço o carimbó. Carimbó é uma coisa animada, né? Eles podem até estar falando de alguma coisa que não é muito boa, que aconteceu, mas assim, é sempre dançante. Então vamos ouvir. É uma música do Pinduca que ele fala dessa coisa meio existencialista, né? O pessoal chama de existencialismo isso aí. É da vida, a música se chama Nossa Vida é um Buraco. Isso aí, pessoal. Tudo acaba num buraco. Não é verdade? Pois é, me lembrou muito. Você comentou que é quase que uma incursão existencialista a o carimbó do Pinduca. E eu pensei logo nisso, que ele quis dizer, tudo acaba no buraco. Aí, pensando um pouco assim, já no título, né? Tudo acaba no buraco, você pode dizer que é o Ser e o Nada, por exemplo, do Sartre. É um outro título, mais bonito, Tudo Acaba no Buraco. É verdade, rapaz, eu não li o Ser e o Nada, não, mas só pelo título dá pra ver que é a mesma coisa, né? Impressionante. Agora nós vamos tocar, então, outra música existencialista, rapaz. Essa daqui, acho que é isso, né? Existencialismo, né? Que você tava falando. Chama Como o Diabo Gosta, do Belchior. Inclusive, o Belchior fez essa semana 40 anos do lançamento desse disco, que tem essa música aí, que é o Alucinação. 40 anos atrás, o Belchior tava gravando esse disco. Então, vamos ouvir essa daí. Não quero regra nem nada. Tudo tá como o diabo gosta, tá? Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. Já tenho este peso que me fere as costas, e não vou eu mesmo atar minha mão. O que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar, é nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Pessoal, esse daí foi a música do Belchior. Uma música linda, maravilhosa. Olha que bonito os versos dela. Ela fala assim, né? O que transforma o velho no novo, bendito fruto do povo será. E a única forma que pode ser norma é nenhuma regra ter. É nunca nada que o mestre mandar. É nunca fazer nada que o mestre mandar, sempre desobedecer, nunca reverenciar. Olha que lindo, né, rapaz? Eu tava falando disso, que nós somos tudo igual no mundo, né? Tá todo mundo vivo e uma hora vai pro buraco. Então, eu não acho que a pessoa pode, porque ela tá viva aqui no mundo como eu, querer mandar em mim. Ou eu tenho que servir ela, entendeu? Nós é tudo igual, é tudo ser humano. Não é verdade, Capivarova? O senhor que é professor, o senhor vê de que forma é essa relação aí entre os humanos nesse breve momento em que eles estão vivos sobre a Terra? Muito já se disse, né, sobre o que é a vida. Nunca ninguém me convenceu. É uma característica que E eu percebo que tem nessa ideia de vida, né? Como enxadrista, essa letra ela refere muito à ideia de regra, né, e norma. O primeiro verso dela é: não quero regra nem nada, tudo tá como o diabo gosta. O diabo, né, e a regra ali, ele dizer que não quer a regra e que o diabo gosta disso mesmo, é que não tem a regra. E eu acho que é um pouco assim a minha maneira de perceber, né, o que a gente chama vida de um certo modo. A gente sempre tem de obedecer as regras, mas eu acho que Deus e o diabo é o que guia a nossa vida, né, na terra do sol, como diria o Glauber Rocha, e eu acho que a gente vive isso. Olha, não é por nada não, mas eu vou ter que discordar de vocês. Por um ponto só, mas a discordância é pequena. Não se aflijam. Eu acho que tem umas tradições, tem umas coisas que a gente tem que ouvir, né? Mas é as tradições que a gente reconhece como sendo interessante. O que não é a regra, simplesmente, mas tem umas pessoas que falam umas coisas espertas. Tem um povo que sabe plantar, me ensinaram a plantar, sabe? Eles disseram que tem planta que agora é um bom momento, já passou um pouco do momento de jogar a semente na terra. É uma planta muito boa que eu ia referir pra vocês. A planta que dá uma karma pros outros, a erva do chá, você pode tomar ela, pode fazer com as folhas, um chá bem bom. E tá na hora de plantar, só queria dizer isso. É uma tradição que faz a diferença na vida das pessoas. Mas, todavia, no entanto, eu também sou um rapaz que não gosta de regra. Por isso, acho que o importante é a gente não ser governado, sabe? Eu queria ler pra vocês, agora, se vocês não ligar, um texto aí do rapaz José Prado. Lá de como é que chama? Cachoeira do Itapemirim também, o José Prado. Bom, o José Prado é assim: ser governado é ser guardado à vista, inspecionado, espionado, dirigido, legislado, regulamentado, identificado, doutrinado, aconselhado, controlado, avaliado, pesado, censurado, comandado por outros que não têm nem o título, nem a ciência, nem a virtude. Eita! Ser governado é ser a cada operação, a cada transação, a cada movimento anotado, registrado, recenseado, tarifado, selado, tosado, avaliado, cotizado, patenteado, licenciado, autorizado, apostilado, administrado, impedido, reformado, endereçado, corrigido. É sob pretexto da utilidade pública e sob o nome de interesse geral ser posto à contribuição, exercido, extorquido, explorado, monopolizado, pressionado, mistificado, roubado. Depois, ao menor resmungo, a primeira palavra de reclamação, reprimido, mutilado, enforcado, hospitalizado, espancado, desarmado, garroteado, aprisionado, furtado, metralhado, julgado, condenado, deportado, sacrificado, vendido, traído e, por cúmulo, jogado, depredado, ultrajado e desonrado. Este é o governo. Esta é sua justiça. Esta é sua moral. E quem são entre nós os democratas que pretendem que o governo tem de bom? Os socialistas que sustentam em nome da liberdade, da igualdade, da fraternidade, esta infâmia. Os proletariados que colocam a sua candidatura para a presidência da república. Hipocrisia! Abaixo o governo! Abaixo o Estado! Não tem regra! Vamos pro reino do diabo! Vamos colocar agora um satanista aí pra tocar. Não pode essas coisas! Não pode! Coloca os metal pesado pros meninos! O nosso presidentíssimo interino atual, Michel Temer, conde de fim de enterro, ele me fez lembrar que hoje é sexta-feira 13 de maio. É isso aí, por isso que eu acho que tá uns papos meio pesados aqui nessas coisas de que... de existencialismo, de que não tem verdade, e que ao mesmo tempo quer a verdade. Mas tem uma música, tem outro rapaz que eu acho que hoje então é dia de a gente tocar ele, que é o Walter Franco. Walter Franco fez muito sucesso ali naqueles festival no final dos anos 70, começo dos 80. Tem uma música dele que chama Até Breve, e que eu acho que tem a ver com... com essas conversas aí que a gente teve hoje. Pois a natureza é isso, sem medo nem dó. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito breve, muito leve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga, a mão amiga e a alegria de um herói. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito breve, muito leve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga, a mão amiga e a alegria de um herói. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito breve, muito leve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga, a mão amiga e a alegria de um herói. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito leve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga, a mão amiga e a alegria de um herói. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve, muito leve, ouvirá o canto da cigarra, sentirá a força da formiga, a mão amiga e a alegria de um herói. Não se desespere, manere, aguente a barra, na marra. Você em breve. É, rapaz, sabe por que que eu gosto dessa música, ô João Costa? Que ela faz lembrar aquele dia que nós fomos pescar uns lambari lá no Monjolim. E que eu tava lá e eu tava ouvindo o canto da cigarra, rapaz. E depois eu percebi que na minha vara de pescar tinha umas formigas carregando coisa. E eu fiquei pensando, olha como é bonita a natureza, como os bichos se comunicam, como é que a gente vive no mesmo lugar, né? Muito bonito, gosto muito dessa música. Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu preferia ser civilizado que nem os animais, sabe? Que uns trabalham, o outro tá tocando a música e a gente não tem problema uns com os outros. Eles deixam, os que querem trabalhar, trabalha. Eu acho que eu sou mais como a cigarra, sabe? Esse negócio que me disseram que eu tenho que trabalhar, que tem que trabalhar pra caralho. Eu não aguento. Eu trabalho na medida do necessário, né? Na medida que eu gosto de trabalhar também. Não acho ruim, não. E acho que esse tarde progresso vem do trabalho, né? Se Deus quiser, amanhã eu vou trabalhar. Mas Deus não quer, né? Então a gente fica nesse dilema. Eu gosto muito da cigarra, só quero dizer isso. É isso aí, rapaz. Sabe que essa palavra hoje em dia tá sendo muito usada, né? Progresso. Todos são a favor do progresso. Eu nunca vi ninguém ser a favor do retrocesso. Não é verdade? E tem uma música aqui do Demônios da Garoa que chama Progresso. A gente podia tocar ela, quem sabe ajuda a gente a entender o que é estar de progresso. Só queria dizer uma coisa, essa música ela veio primeiro com outro nome, né? É Conselho de Mulher. Legal. Perdeu na boinha, sambando noite e dia, cortando uma rama sem parar. Agora escutando os conselhos das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se Deus quiser. Mas Deus não quer. Progresso, progresso, pois sempre escuto falar. Escutando os conselhos das mulheres, amanhã nós vai trabalhar, se Deus quiser, mas Deus não quer. Deus é bonzinho pra nós, né? Eita, tamo de volta aqui na Rádio Livre Capivara com acabamos de ouvir o Progresso dos Demônios da Garoa. Você tá ouvindo aqui a Hora da Capivara, né? Na Rádio Livre Capivara. É um programa que tá se acontecendo às quinta-feira, né? Dia de feira, que nós vem aqui também falar um pouco umas ideias, comentar o que tá acontecendo, né?

Eita, que beleza, rapaz. Essa música é linda. Cada vez que eu ouço ela, assim, eu sinto vontade de chorar, assim. Ela é linda, mas ela é bonita também. Não é verdade? Isso, é como dizia o Dorival Caymmi. O mar quando quebra na praia é bonito. E essa música do Raul, Ouro de Tolo, é como se fosse o mar que quebra na praia. O mar que quebra na praia, a vida de um trabalhador honesto e que se dedica muito a vencer na vida e que depois de vencido, ele se dá conta de que o mar quebrou na praia. Mas é bonito. Olha, eu só queria relembrar uma música que nós tocamos por engano na versão passada do nosso programa, que diz assim: ai como é difícil a vida do pescador, de dia ele enrola o osor dando banho na minhoca, de noite ele se enrola no cobertor ficando lá no meio da taboca, e ele joga sua tarrafinha, e nesse movimento ele pega 18 galinhas e 4 onças pintadas. Ai como é difícil a vida do pescador. Eita, nóis, rapaz. Coisa boa, né? Essas coisas de contar história. Essas coisas de contar história é engraçado. Porque pra contar uma história, tem que sempre ser depois que ela aconteceu, não é verdade? Você nunca consegue contar uma história na hora que ela tá acontecendo. E isso aí me remete a uma música do Língua de Trapo. A gente tocou Língua de Trapo no primeiro programa, não tocamos, João Costa? Tocamos sim. Eu não me lembro do nome da música que nós tocamos, mas foi... Eu lembro que foi uma música que me comoveu muito, me levou a altas reflexões. Interessante. Essa daqui é um shot que eles fizeram, então ela tem uma levada assim meio chanchada. E ele conta uma história de luta, né? Que eu acho que é importante nesses momentos em que a gente perde um pouco as esperanças, né? De que a coisa vai melhorar. Mas que a gente não pode nunca parar de lutar, né? A gente tem que lutar, tem que querer... tem que conseguir manter a vontade e conseguir querer fazer as coisas que nós queremos fazer, né? A gente não pode ficar parado, postrado. Então... essa música fala um pouco sobre isso. Em Brasília, 19 horas. 1,1%. Reajuste. Ai meu Deus, essa máquina ferreia, que aperreação. Passo o tempo trabalhando em completa agonia, em total escravidão. Mas eu já nem penso mais em voltar pro meu sertão. Nham, nham, nham, em voltar pro meu sertão. Quando eu vim lá do Nordeste, eu era cabra da peste, patola e folgazão. Trabalhando noite e dia, nem sabia que existia o índice de produção. Os homens lá da indústria era cheio de astúcia e de muita ilustração. O patrão apoquentava e quanto mais eu trabalhava, menos eu tinha razão. Eles vinham e diziam: Severino, seu destino é seu orgulho da nação. Se mostrar para o Brasil, até na televisão. Hora extra mais apreço, tudo isso abaixo o preço, era a competição. Então se eu fui eleito o operário padrão, nham, nham, nham, o operário padrão, nham, nham, nham. Ai meu Deus, o mundo dá tantas voltas. Velho mundão, na conversa com os amigos eu fui vendo os perigos, recebendo informação. E hoje eu nem quero lembrar dos tempos de servidão. Nham, nham, nham, dos tempos de servidão. Minha vida de pelego se mudou com o desemprego, com os tempos de recessão. A fome foi apertando em cada emprego que arrumava, mudei minha posição. Da imprensa perdi o medo, na prensa perdi o dedo, fui ganhando instrução. Sempre bom cabra da peste, botei medo na Fiesp, firme na negociação. Eles ainda me dizem: Severino, bom menino, deixa de subversão. Tu acaba na cadeia, teu lugar é no formão. Mas eu tenho confiança que esse Brasil criança um dia ainda vai ver cada um se eleger o operário patrão. Nham, nham, nham, o operário patrão. Nham, nham, nham, o operário patrão. Eita, nós! Esse aí foi o shot bandeiroso do Língua de Trapo. Kapivarov, aqui o nosso filósofo enxadrista, tava prestando muita atenção na música. Pois é, o Língua de Trapo aí já com uma longa trajetória, né? Eu me lembro de ouvir muito quando eu era adolescente, me trazia boas ideias, e esse shot bandeiroso... Agora que tocou o Ouro de Tolo do Raul, eu pensei, caramba, tem o tema do trabalhador esforçado que luta para vencer e vence, mas vê que perdeu muito, né, no meio do caminho. E esse shot bandeiroso tem um pouco disso, mas... O Raul, ele não era tão corrosivo, ele era mais esperançoso. Mas nesse shot bandeiroso tem a criança, né? Tem a esperança, mas ela é ironizada. Eu achei corrosivo por causa disso. Olha, eu sou um sujeito esforçado, sabe? Eu tento não faltar no trabalho, chegar na hora certa. Mas a vida dá suas voltas, não é verdade? Eu queria perguntar um negócio para vocês. Fico pensando nessa coisa do trabalho, tem que trabalhar. Vocês acham que nós temos direito a ser vagabundo? Olha, na verdade, verdadeira mesmo, eu acho que cada um devia poder fazer o que quer da própria vida, entendeu? Eu acho isso. Não acho que as pessoas devem ficar controlando uma vida do outro. Acho que isso aí nunca deve ser feito. Pelo contrário, sabe? Acho que a gente tem que tentar conseguir se ajudar. Eu acho que quando duas pessoas se unem, apesar das diferenças e tal, é para somar, é para fazer algo melhor, né? Para os dois. E assim, num grupo... de pessoas maior, entendeu? Essa relação aí que é de igual para igual. Mas o problema é que o ser humano não é o problema, é a nossa natureza. A gente é um bicho que a gente não se entende, apesar de que a gente achar que a gente é racional, mas a gente não é racional, né? A gente sabe disso. É... Mas, de modo que... Tem uma música que eu queria tocar mais uma do Língua de Trapo. Que... Ele fala um pouco disso, entendeu? É... De boas intenções, o inferno tá cheio, né? Às vezes a pessoa acha que tá fazendo uma coisa, mas tá fazendo outra. E o pior é que ela acha achando que... Ela faz achando que tá certo, entendeu? E quer obrigar o outro a fazer do jeito que ela acha que é certo, porque ela acha que é certo. Mas no fim, não é certo porra nenhuma. Muito bom, né, Ney? Cada um tem que fazer o que tá pensando pela sua própria cabeça, né? É, e você, Capivarov, o que você acha? Tem direito ou não tem direito? Os outros tem que vigiar nós tem que vigiar os outros, ajudar, ser amigo? Conta aí. Eu acho que nós somos vigiados o tempo inteiro. Mas não sei quem nos vigia. Nunca eu acho que eu vou ser capaz de saber quem é que nos vigia. Mas é porque eu acho que o ser humano, no fundo, né, como a gente, lembrando essa filosofia existencialista, o ser humano ele quer encontrar, né, um sentido para viver e para fazer as coisas e realizar desejos e conseguir dar certo no mundo, né? Mas você lembrou bem, a gente acha que tudo isso é racional, né? E não sei até que ponto dá para sustentar mesmo com a capacidade que a gente tem de argumentar, de raciocinar mesmo, encarar essa decisão de realizar uma ideia racional, mas concretizando de maneira cega, né? Que é um pouco também esse tema do progresso. O progresso é a grande realização racional, né, dos anseios de homem racional, e que leva a bons lugares quando bem executada, mas a história mostra que ela comete excessos, né? Por exemplo, a lógica toda de funcionar com progresso acabou que levou ao Holocausto, né? Porque era uma ideia de progresso aplicada de maneira cega, levou a maus caminhos. Então, acho que o Língua de Trapo e até você lembrou o José do Prado, grande José do Prado, com seu discurso ministerial, nos lembrou que muitas vezes nós somos humilhados, vilipendiados, usurpados e assim por diante, por algo que nos vigia. Bom, então acho que é uma boa hora para nós ouvir Língua de Trapo. Planejemos de primeiro assalto, com mãos ao ar, todo mundo companheiro. Nós ria de pensar na cara do gerente, olhando a gente, conferindo o dinheiro. Música. sabia que por tarde e madrugada era mancada, pois não tem expediente. Depois de um ano apertado numa cela, o sentinela veio e anunciou. O delegado perguntou, senhor, sem sopa, e pra Europa trocou de um embaixador. Na mesma hora arrumei meu passaporte, pois com a sorte não se brinca duas vezes. Deus passaporte que demos no aeroporto era de um morto e de um lorde finlandês. E quando veio aquela tarde anistia, nem mais um dia fiquemos no exterior. E hoje já fazendo parte da história, vendendo memória, hoje nós é escritor. Quando se acaba no sotaque também, né? Aí, então foi o Língua de Trapo. É, o João Costa tá falando aqui que a gente já tá dando a hora, né? É, então, que vocês mais gostariam de falar aí pro povo que tá ouvindo a gente no rádio hoje aí nessa sexta-feira 13? Bom, eu gosto de viver não a maneira do existencialista que coloca a regra para si, mas de outro modo. Acho que há sempre muito que se fazer o contrário do que o mestre manda, porque ele manda exatamente para não se obedecer. E eu acho que nós precisamos aprender a criar as nossas próprias regras, e elas têm de ser a nossa maneira de ver, né, as coisas. Eu acho que cada um constrói uma maneira de pensar, de raciocinar sobre os fatos, os acontecimentos, e assim tomar uma decisão de apoiar uma frente política ou outra. Acho que, por mais que haja um golpe da sexta-feira 13 em curso no Brasil, esse golpe ele imediatamente ele gera um contragolpe. E eu acho que nós vamos amadurecer bastante passando essa etapa, e ela pode durar no máximo 2 anos, porque é o mandato do Michel Temer. 2018 tem novas eleições. Eu acho que era um golpe que todos esperavam que ia acontecer, e que ele aconteceu no momento que eu acho que foi propício, mas tem a reversão, como sempre. É possível sempre encarar a regra de uma outra maneira, de enxergar outras regras nessa criação toda. Vamos ver. Bom, gente, estamos encerrando, então já vou deixar de mensagem uma ideia muito bonita para vocês aí. Pense no apocalipse. O apocalipse tem suas vantagens. No apocalipse, se vai acontecer, o negócio é festejar. Então bora festejar, minha gente, que daqui a pouco não vai ter leite. É isso aí, boa tarde para vocês e muita, muita felicidade aí nessa sexta-feira 13. Cuidado aí, esse é o recado. Cuidado na hora que você cruza as esquinas. Sei lá o que pode acontecer, mas vai, mas cruza, não esquece de cruzar. Bom, é isso aí. Quem me conhece sabe que eu não gosto assim de terminar em tom muito depressivo. Eu prefiro, né, tentar manter o otimismo. Mas eu entendo que hoje é sexta-feira 13. Então, vamos encerrar com uma música do Belchior. Né, em homenagem, eu acho legal isso, Belchior, que tá on the road, né, com o pessoal